Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, músicas passadas ou músicas às vezes nem tão passadas, músicas mais recentes, procurando às vezes mostrar valores novos também, são aqueles artistas, aqueles cantores, compositores que vão dar sequência à nossa história da música popular brasileira, história de grandes nomes. E, infelizmente, muitas vezes estão esquecidos, né? Desconhecidos para muita gente. Mas estamos aqui cumprindo essa missão. E no programa de hoje, no nosso Grandes Encontros, teremos mais um grande encontro. Lembrando que para participar, basta mandar e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. Você pode mandar sugestões, críticas, comentários, sugestões, pedidos musicais. Pode fazê-lo também de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Vamos abrir a parte do encontro de hoje com a divina Elisete Cardoso. Voz linda da Elisete. Interpretação maravilhosa da Elisete Cardoso. Cantando Canção de Amor. E a composição é do Elano de Paula e Chocolate. De paixão, emoção diferente que aniquila a vida da gente. Uma dor que não sei de onde vem. Deixaste meu coração vazio, deixaste a saudade. Ao desprezares aquela amizade que nasceu ao chamar-te meu bem. Nas cinzas do meu sonho, um hino então componho, sofrendo a desilusão que me invade, canção de amor, saudade. Canção Do Elano de Paula e Chocolate, ouvimos com A Divina, Elisete Cardoso, Canção de Amor. Na sequência, vamos ouvir agora Belchior. Relembrar, Belchior. Aliás, tem uma história de Belchior, que ele andou sumido aí um tempo, desapareceu, aí foi localizado, parece que na Argentina. Aliás, para mim não passou aí de um jogo de marketing. Mas enfim. O Belchior vai cantar, dele e do Gilberto Gil, Medo de Avião. Te segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cetim. Que coisa adolescente, James Dean. Que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita. E a aeromoça sexy fica mais bonita. De avião, que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende. Aquele toque bito, aí o anegou de alguém. Agora ficou fácil, todo mundo compreende. Aquele toque bito, aí o anegou de alguém. Ouvimos com Belchior, dele do Gilberto Gil, Medo de Avião. É interessante a letra, né? Realmente, coisas que podem acontecer. Vamos ouvir agora um dos clássicos da Bossa Nova, e na voz bonita também do Lúcio Alves, O Barquinho. A composição é do Roberto Menescal e do Ronaldo Boscoli. Bate-papo musical. Dia de luz, festa do sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis, beija o barco. Dias tão azuis, volta do mar, desmaia o sol e um barquinho a deslizar. E a vontade de cantar, céu tão azul, ilhas do sul e um barquinho, coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Volta do mar, desmaia o sol, o barquinho a deslizar. E a vontade de cantar, céu tão azul, ilhas do sul, o barquinho, o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Ouvimos com o Lúcio Alves, do Ronaldo Bosco e do Roberto Menescal, o Barquinho. papo@arquivosonoros.com. Na sequência, agora vamos ouvir com o Luiz Cláudio, também um cantor bastante sumido, né? Cantor mineiro. E realmente não ouvimos mais a Luiz Cláudio, a voz bonita do Luiz Cláudio por aí mais. Vamos ouvir do Luiz Antônio e de Djalma Ferreira, Recado. Coá, coá, coá, coá. Você errou quando olhou pra mim. Uma esperança fez nascer em mim. Depois levou pra tão longe de nós seu olhar no meu, a sua voz. Você deixou sem querer deixar uma saudade enorme em seu lugar. Depois nós dois, cada qual à mercê do seu destino. Você sem mim, eu sem você. Saudade, meu moleque de recado, não diga que eu me encontro nesse estado. Você deixou sem querer deixar uma saudade enorme em seu lugar. Depois nós dois, cada qual à mercê do seu destino. Você sem mim, eu sem você. Você errou quando olhou pra mim. Uma esperança fez nascer. Depois levou pra tão longe de nós seu olhar no meu, a sua voz. Você deixou sem querer deixar uma saudade enorme em seu lugar. Depois nós dois, cada qual à mercê do seu destino. Você sem mim, eu sem você. Saudade, meu moleque de recado, não diga que eu me encontro nesse estado. Não diga que eu me encontro nesse estado. Você deixou sem querer deixar uma saudade enorme em seu lugar. Depois nós dois, cada qual à mercê do seu destino. Você sem mim, eu sem você. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. De Djalma Ferreira e Luiz Antônio, ouvimos com Luiz Cláudio, Recado. Na sequência, vamos ouvir de Gilberto Gil e Torquato Neto, com a Nana Caymmi, Cantiga. Sabe, amor, eu te amo tanto, tanto, que esta minha vida sem você seria para sempre triste. E eu nem sei se existe vida assim que alguém possa viver. Meu bem, eu te amo tanto que vou te dizer: daria minha vida pra não te perder. Sabe, amor, eu te amo tanto, que esta minha vida sem você seria para sempre triste. E eu nem sei se existe vida assim que alguém possa viver. Meu bem, eu te amo tanto que vou te dizer: daria minha vida pra não te De Gilberto Gil e Torquato Neto, ouvimos com Nana Caymmi, Cantiga. Grandes Encontros. No nosso Grandes Encontros de hoje, vamos trazer mais um grande encontro. Hoje, entre Alcione e Djavan. Eles vão cantar do Djavan, Capim. Essa música foi gravada originalmente pelo Djavan no ano de 1982. E essa gravação é no álbum da Alcione, no mais recente álbum da Alcione. Na beira do rio paro para me benzer. Põe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio paro para me benzer. Manda água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, Ema, gemeu o tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim. Vale, vale de goiabeira, na beira do rio, bate para me benzer. Manda lá, sai um pouquinho desse seu lindo ninho, eu tenho carinho para lhe fazer. Capim do vale, vale de goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer. Manda lá, sai um pouquinho desse seu lindo ninho, que eu tenho carinho para lhe fazer. Dinheiro do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, Ema, gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim. Ouvimos nesse nosso Grandes Encontros mais esse belo encontro entre Alcione e Djavan, cantando Capim, música do Djavan, do mais recente álbum da Alcione, Duas Faces. Na sequência, vamos ouvir como... Aliás, eu quero só um comentário dessa música. Tem coisas assim que marcam muita gente, né? E essa música agora do Marinho da Muda que vamos ouvir, Ninguém Tasca, eu devia ter talvez aí uns 8, 9 anos de idade, mais ou menos. E essa música estourou, foi um sucesso. E eu tinha uma camiseta com... Assim, era um barraco e um monte de gavião em cima, assim, escrito Ninguém Tasca. E essa lembrança eu tenho, interessante isso, né? Como coisas que marcam a gente e saem da memória, né? Então vamos ouvir com o Marinho da Muda, de João Quadrado e Mário Pereira, Ninguém Tasca. Vou dar por lá sem que mexer com a minha nega. Já dei colher demais, agora chega. Há 10 mulheres para cada um no Rio de Janeiro. A nega é minha, ninguém traz que eu vi primeiro. Foi a nega é minha, ninguém traz que eu vi primeiro. A nega é minha, ninguém traz que eu vi primeiro. A nega é minha, ninguém traz que eu vi primeiro. Quando ela andava naquela, vindo a Iba que fazia gosto, não havia nenhuma cusquela querendo olhar pra seu rosto. Hoje ela anda bonita e vive no meu barracão. Um, dois, três, fica assim de gavião. O meu barraco fica assim de gavião. Um, dois, três, fica assim de gavião. O meu barraco fica assim de gavião. Vou dar coragem quem mexer com a minha nega. Já dei colher demais, agora chega. Há 10 mulheres para cada um no Rio de Janeiro. A nega é minha, ninguém traz que eu vi primeiro. Foi a nega é minha, ninguém traz que eu vi primeiro. A nega é minha, ninguém traz que eu vi primeiro. A nega é minha, ninguém traz que eu vi primeiro. Quando ela andava naquela Indaíba que fazia gosto, não havia nenhuma sequela querendo olhar pra seu rosto. Hoje ela anda bonita no meu barracão. Um, dois, três, fica assim de gavião. Oi, o meu barraco, fica assim de gavião. ficasse de caminhão. O meu cavalo ficasse de caminhão. Ficasse de caminhão. João Quadrado e Mário Pereira ouvimos, com o Marinho da Muda, Ninguém Tasca. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo@arquivosonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. Você pode fazer sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, pode fazer esse pedido musical de viva voz se quiser, basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail, ou também por escrito. Vamos ouvir agora Leni Andrade. Leni Andrade é uma cantora que eu já falei isso aqui, eu gosto muito. Ela tem uma bossa que não deixa dever nada a nenhuma cantora americana, as cantoras de jazz. Ela canta muito e tem, aliado a isso, né, belíssimos arranjos, os acompanhamentos são muito bons, músicos, escolhe muito bem os músicos e repertório. Vamos ouvir com a Leni Andrade, De Manhã, composição do Caetano Veloso. De nada de manhã, vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada. Madrugada de manhã, eu vou ver minha flor. Tu cara. o galo canta com. E o galo canta com. Mas a dona Mara é mais que a madrugada e foi por ela o galo. Ouvimos com a Leninha Andrade, do Caetano Veloso, De Manhã. Vamos ouvir com o Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro também, que tem uma carreira bastante longa já, né? E com vários álbuns interessantes que eu não conhecia. E não sabia que o Oswaldo Montenegro tinha tantos discos gravados assim. E um repertório bastante interessante e muito pouco conhecido. Vamos ouvir com ele, Verde, e a composição é dele. De terra cercado de água por tudo quanto é lado. Ilha é qualquer coisa que se desprendeu de qualquer continente. Por exemplo, um garoto tímido abandonado pelos amigos no recreio é uma ilha. Um velho que esperou a visita dos netos no Natal e não apareceu ninguém. Até um cara assoviando, leve, bem-humorado, numa rua cheia de trânsito e estresse. É uma ilha. Tudo na gente que não morreu, cercado por tudo que mataram. É uma ilha. Toda toda a ilha é verde. Uma folha caindo é uma ilha cercada de vento por tudo quanto é lado. Até a lágrima é uma ilha, deslizando no oceano da cara. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Ouvimos de Oswaldo Montenegro, com ele, Verde. papo@arquivosonoros.com. Chama o síndico. É o grande, velho e bom Tim Maia. Vamos relembrar dos seus primeiros sucessos. Acho que do terceiro álbum do Tim Maia, Risos, a composição é do Tim Maia. Risos, risos, risos pra festejar. É preciso muito riso, é preciso. Queixas e tristezas deixa pra lá. Deixa, deixa. Riso, riso, riso pra festejar. Preciso muito riso, preciso. Deixa de tristezas, deixa eu te amar. Será? Risos, risos, risos pra festejar. Queixas e tristezas deixa pra lá. Deixa, deixa. Pra festejar. Deixa de tristezas, deixa eu te amar. Deixa, deixa. O meu amor partir. Será? Ouvimos na voz do Tim Maia, Risos. Lembrando que a sua participação é pelo papo@arquivossonoros.com. Vamos ouvir agora com Luiz Melodia, do Sérgio Melo e Luiz Melodia, Decisão. Se fechou, mulher. Não adianta insistir, você não vai conseguir. O nosso amor acabou aqui. Quem vai embora sou eu. Não tenho nada a perder. Meu coração se fechou, mulher. Não adianta insistir, você não vai conseguir. O nosso amor acabou aqui. Eu me envolvi nessa vida, eu que insisto nessa vida. Eu não pensei como um rei. Eu vou embora de vez. Porque quando um rei diz que é rei, nem sei. Eu me envolvi nessa vida, eu que insisto nessa vida. Eu não pensei como um rei. Quando um rei diz que é rei, é Do Sérgio Melo e Luiz Melodia, ouvimos com Luiz Melodia, Decisão. Eu gosto muito do Luiz Melodia, também bastante sumido, né? Não tenho visto nada novo do Luiz Melodia. Acho que fazendo shows, mas álbum novo do Luiz Melodia, pelo menos eu não tenho conhecimento. papo@arquivosonoros.com. Marcelo também sumiu, tem alguns álbuns gravados, mas também não está mais na mídia. E um dos seus grandes sucessos foi Morena, que vamos ouvir agora, e a composição é dele. Passei o tempo, a estrada, o rumo, o rio inteiro só pra te ver. Passado é cinza da madeira, e eu soprei forte só pra te ver, Morena. Eu vim correndo, eu vim sorrindo, como uma criança pra brincar, Morena. Amor, me busco em você, me vejo através como eu sou. Me perco em você, buscando você, sorrindo, cantando, seguindo, te amando eu vou. Sem parar no que penso, sem pensar no que sou. O embalo manso, a rede, o sonho, a vida é a coisa mais bonita. Vestido verde, trança negra, de água clara, teu sorriso, Morena. O sol de tudo é o passo calmo, a mão aberta, a paz no campo, Morena. Ah, meu amor, me busco em você, me vejo através como eu sou. Me perco em você, buscando você, sorrindo, cantando, seguindo, te amando eu vou. Sem parar no que penso, sem pensar no que sou. As coisas passam como o vento passa, a mão de sonho em teu cabelo. As coisas passam como o vento passa, a mão de sonho em teu cabelo, Morena. Morena, ouvimos com o Marcelo, do Marcelo, Morena. Relembrando aí a década de 70, a segunda metade da década de 70, quando o Marcelo fez algum sucesso, e entre esses sucessos estava Morena. Lembrando que a sua participação é pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. Você pode fazer sugestões, críticas, comentários ao programa, pedidos musicais, e pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail, ou se preferir, pode fazê-lo por escrito. Quero mandar aqui um abraço para um amigo, ouvinte, o Vander, que lançou no fim do ano passado também um CD. E no próximo programa, esse próximo programa é especial do Noel Rosa, na próxima semana, especial Noel Rosa atendendo Rita de Cássia. Agora, fechando o programa, vamos ouvir com a Rosa Passos, Primavera, de Rosa Passos e Valmir Palma. Passarinhos, como um maestro, ele conduz o seu coral, pintor de todas as manhãs, o sol morrendo, seduz as flores com seu beijo matinal. Exuberante a primavera. mais querida do verão. E embora o outono morra de paixões por ela, é o inverno que ela traz no coração. Mas que mulher querida do verão. E embora o outono morra de paixões por ela, é o inverno que ela traz no coração. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, ouvindo o nosso programa, curtindo essas coisas boas e bonitas que a gente tenta trazer para você. E conto com a sua participação pelo papo@arquivossonoros.com, exatamente para que o programa possa ficar cada vez mais do seu jeito, cada vez mais, né, do seu gosto. Quero convidá-los a divulgar a nossa rádio, nosso programa, e lembrar, mais uma vez, o nosso especial do mês, na semana que vem, com o Noel Rosa, atendendo ao pedido da Rita de Cássia. Até a próxima semana, com mais um bate-papo musical. Conto com a sua audiência. Até lá, fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye, é, bye, bye. Aham.